Vem devagar, dançar, não vai querer parar. Vem novinha, que essa eu fiz pra tu se acabar. Pode sentar, pode quicar, que a noite é sua. Chego na balada, te convido pra dançar. Você desce e rebola, seduzindo sem parar. Tá me deixando louco, gosta de me provocar. O clima aqui tá quente, deixa o fogo queimar. Sentar, pode quicar.